Charlie Hotel, Força Aérea 2733. Afirmativo, copiado, aguarde para voar direto de China, Força Aérea 2733. Força Aérea 2733, aguardando para voar direto de China. Força Aérea 2733, agora sim autorizado direto Guarambi. Autorizado direto Guarambi para Força Aérea 2733. Mark 980, complete your approach, call out tower 118.95. Complete your approach 1895, American 980. Controle Azul 4201 no decolado, cruza 1600 na reta da, de decolagem. Azul 4201, toca o radar na decolagem, sube e mantém o 360. Após 2000, direto para o Leda. Sobe o 360, após 2000, vou a Leda, 4201. avião Passarizo 9809, bom dia. Informação boa. Bom dia, Passarizo 9809. Essa é a minha indicação, a chegada Bonf. Informe quando pronto para descida. Ok, vai descer mais 18 milhas, identificou, senhor. Chegada Bonf. Azul 4201, chame o centro Recife nas frequências 1251, antena 3325. 251, 3325. Decolagem, suba e mantenha o 360 após 2 mil pés, Voileta. Sobe, mantém 360 após 2 mil pés, Guarabeta 6219. Controle Salvador, Passaredo 9809, para a descida. Desse mantém o 040, Passaredo 9809. 040, Passaredo. O Xané 6219 pode voar na proa de bridge? Aguarde um minuto, vou verificar junto ao centro. Obrigado. controle, bom dia, 1804, decolou na escuta. 1804, bom dia, contato radar na decolagem, tudo mantém o 360.2000. Desculpe, senhor, não consegui entender. Após 2 mil pés, voe Leda, submantém o 360, está em contato radar. 2 mil pés, Leda, 1804. Chinê 6211, voo direto bridge. Direto bridge, 6211, estou chegando. Chinês 6211, chame Recife nas frequências 1251, alternando 3325. 1251, alternando 1325, chame 6211. Controle Salvador, bom dia, altern 3890. 3890, bom dia, contato radar na decolagem, submantenha o 330 C da PUCA. 330 na PUCA, 3890. Vou direto PUCA. Direto PUCA, 3890. Confirme o Força Aérea 2733 modulou para o controle? Copiado, se possível, ser estimado para Guarambi. Centro Recife autoriza direto bridge, restrito ao 340. Bridge restrito 340, 804. Confirma o nível que solicita? 120. Sim, a gente sube e mantém 120, força 2733. Paralelo do 9809, livre LS, desce para 2000 pés, altímetro em Salvador no 018. Forma estabilizada no localizador. Ok, 2018, vai para baixo. Voo no 804, cruzou 160. Chame Recife nas frequências 1251, alternando 3325. 251-3325. Controle Salvador agora 642. Voo no 642. Contato radar na decolagem. Submateu 390, saída PUCA. 390, saída PUCA, voo no 642. Cera 2733, o Centro Recife questiona o seu ponto de cancelamento das regras. O Cera 2733 é o controle? Canal, canal escuta, principalmente, seria a antena radial que tem que ser produzida em três filas após cancelar esse visual. Copiado, então vai modificar dos, a 200 milhas afastado de Salvador. Confirma? 200 milhas de Salvador. Sente. Controle Salvador, o passarelo do 9809, interceptando o localizador. Passarelo 9809, complete aproximação, chame a torre Salvador em 118 decimal 95. 1895, bom dia. Então 3890, chame Recife nas frequências 12085, alternam 2545. 2085, 2545, obrigado, 3890. 242, chame Recife nas frequências 12685, alterna 12545. 2645, 2685, confirmado. A primária, 12685, alternando 2545. 2685, 2545, obrigado. Ouça a era 2733. Chame Recife nas frequências 1260, alterna 1288. Controle Salvador, muito bom dia, Tantra 517, cruza 1700 na Arbor, eleva contigo. 3597, contato radar na decolagem, sub e mantenha o 380, saída Arbor. 380 na Arbor, Tantra 517. Charlie Hotel 3517, quando possível, gostaria de voar, eleva, se possível.